O fim de ano chegou na Paraisópolis AM. Oh, oh, oh. A melhor programação do seu rádio a qualquer hora do dia. Você ouve a nossa programação em qualquer lugar. Em casa. Sim, com certeza, faz parte da comunidade. No trabalho. Um abraço pra todo mundo aí que trabalha na rádio aí, ó. No carro. Também, com certeza. Sintonizando 1490 kHz. É isso aí. E também pela internet e o nosso aplicativo. Uma programação variada, levando informação, boa música, notícia e evangelização. 2019, um ano de grandes realizações. Obrigado, ouvinte e anunciante. Boas festas e prepare-se. Em 2020, Rádio Paraisópolis FM 92.3. É pra você que a gente nova, sempre. Fique ligado. Daqui a pouco, tem mais músicas na Paraisópolis AM. Casa Minas Rural, há 14 anos servindo você. Precisa de produtos veterinários e rações? Na Casa Minas Rural você encontra. Precisa de ferramentas para seu trabalho no campo? Você encontra aqui. Nós temos variedade de mudas e sementes para sua lavoura. Venha conferir Casa Minas Rural, atendendo bem você. Telefone 3651-3190, Rua Duque de Caxias, número 66, Centro de Paraisópolis, Minas Gerais. ZYL274, ondas médias, 1490 kHz, Rádio Paraisópolis AM, emissora católica, da Fundação São José do Paraíso. Estúdios, Travessa Cônego Benedito Profício 95, Centro. Telefone 3651-1119. Na internet, www.radioparaisopolis.com.br. Rádio Paraisópolis AM, Paraisópolis, sul de Minas, Minas Gerais. Sabia que você pode ajudar os hospitais sem pagar nada? É só acessar cemig.com.br e se cadastrar. A cada cadastro, a Cemig doará R$ 5,00 para a compra de equipamentos para hospitais públicos e filantrópicos. Imagine quantas vidas poderão ser salvas se cada um de nossos milhões de clientes participar. Vamos lá, acesse cemig.com.br. Você não paga nada e nenhum valor será descontado na sua conta. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado FC. Bom dia, ouvinte! Comece bem o seu dia na Paraisópolis AM. Você sabia que a Rádio Paraisópolis também está na internet? É mesmo? Acesse a nossa página no Facebook. facebook.com/Rádio Paraisópolis. O melhor conteúdo para você. Você ouve a nossa programação, pede a sua música e ainda concorre a prêmios. Que legal! Acesse agora facebook.com/Rádio Paraisópolis e ouça a melhor programação. Nascida do sonho de Benedito Simões de Almeida, José Lima dos Santos, Ademir de Oliveira, Fernando Ribeiro Penchel, Elibaldo Brandão de Almeida e Antônio Costa Pinto, a Rádio de Paraisópolis, da Fundação São José do Paraíso, começou a operar em 8 de maio de 1954. Em 1983, passou a fazer parte da Fundação São José do Paraíso e hoje é administrada pela Paróquia de Paraisópolis. A quinta-feira, portanto, começou em festa na cidade. Uma programação especial foi preparada para comemorar os 60 anos de história. Hoje, às 19h, tem missa em ação de graça na Matriz, com o lançamento de um selo comemorativo. E para tornar a programação de aniversário ainda mais especial, uma exposição também começa hoje. É o que conta o padre Sebastião Maciel, diretor da rádio e presidente da Fundação São José do Paraíso. Às 20h, nós teremos a abertura de uma exposição com fotos, com documentos, aparelhagem que foram da rádio, que foram sendo trocados ao longo do tempo, contando a história da rádio. Vai ser no Centro Pastoral São José. Vai até sábado, das 8h ao meio-dia, às 11h, né? E depois abrindo às 14h, indo até às 17h. Então, chegar aos 60 anos é olhar